cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Esta é a primeira estrofe desta linda canção, desta linda música, deste lindo hino que todos os cariocas conhecem e cantam. E ela realmente retrata uma grande verdade. Esta cidade é, na realidade, uma cidade maravilhosa. Uma cidade que é o centro financeiro nacional. É o centro cultural e histórico do Brasil. É o maior centro receptivo do Brasil. É uma cidade que apresenta uma imensa heterogeneidade de suas áreas paisagísticas. Então, ela é, na realidade, esta grande cidade, esta maravilhosa cidade que é decantada dentro deste hino que faz parte da vida do carioca. E assim, então, nós vamos dar início à primeira parte falando do município do Rio de Janeiro. Inicialmente, iremos fazer um comentário sobre os aspectos gerais deste município. E vamos começar falando sobre a sua história. Tudo começou em 1555, quando Nicolau Duran de Villegagnon, com sua esquadra, entra na Baía de Guanabara, na Barra da Baía de Guanabara, se apodera desta região. Primeiro ele vai para a Ilha Laje, uma ilha que não lhe dava muitas condições, mas em seguida vai então fundar um forte na ilha de Serigi, o Forte Coligny. E ali então ele faz o seu reduto e junto com os tamoios, que se traduziram em seus aliados, ele então começa a trabalhar aqui esta região, porque ele que desejava aqui fundar uma França Antártica. Este era o intuito deste comandante, Nicolau Duran de Villegagnon. E era nesta oportunidade governador da colônia brasileira, da colônia, o segundo governador geral do Brasil, era Duarte da Costa. Então foi um governador desastroso, um governador muito fraco, que inclusive permitiu muitas ações nefastas dentro do seu governo, inclusive esta culminando com a penetração dos franceses na área com muita facilidade. Em 1557, Mendes Sá vai ficar como terceiro governador geral do Brasil. Então, o Mendes Sá forma uma esquadra saindo da Bahia, que fazia parte, a capital era Salvador, sai de Salvador e vem então para o Rio de Janeiro com a finalidade de esbaratar a esta invasão, de expulsar os franceses desta área. Em 1560, inicialmente, Mendes Sá com sua esquadra faz uma primeira tentativa destruindo o forte de Coligny, mas eles continuaram dentro da área. E aí, junto com essa esquadra, vem então o seu sobrinho, Estácio de Sá, que era militar, e vem também comandando uma esquadra. E Estácio de Sá, então, chega na região e em 1565 vai fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Ele fundou esta cidade numa área inóspita, numa área que predominava a vegetação da Mata Atlântica, ali nas proximidades da Barra, da Baía de Guanabara, junto ao Morro Cara de Cão, próximo ao Pão de Açúcar. Então, ali na parte baixa, ele estabeleceu então o seu reduto, formando inclusive a sua equipe dos primeiros gestores da fundação desta cidade. E convida o grande Araribóia, que era inimigo dos tamoios, que estava ajudando os franceses. Inclusive, os tamoios pegavam a nossa Cisalpina Equinata, o nosso pau-brasil, e colocava nos navios franceses e que levava então esta grande árvore que fazia parte da nossa Mata Atlântica para a Europa, porque ali então fosse feito a indústria tintorial. E então assim foi. Com a ajuda então de Araribóia, Estácio de Sá vai então expulsar definitivamente, em 20 de janeiro de 1567, numa batalha sangrenta que aconteceu na região de Uruçumirim, hoje Praia do Flamengo. E ali então ele vai ser flechado, inclusive a flecha vai vazar a sua vista. E um mês depois, no dia 20 de fevereiro de 1567, ele vai então falecer em razão dessa flechada. E continuando então ali naquela região, os seus gestores que estavam na área, sentindo que não era realmente uma região propícia, eles realizar a mudança da cidade para o Morro do Descanso, que depois se chamou Morro do Castelo, e hoje é simplesmente a Esplanada do Castelo. Então esta foi a história da nossa fundação, deste bravo militar Estácio de Sá, junto com o nosso bravo índio Araribóia. Esta cidade então é ali colocada no morro, neste morro, nesta área ali próximo ao centro do Rio de Janeiro, nesse Morro do Descanso, depois então do Castelo. O gestor então continuaram, e quando estávamos já no século XVII, eles vão fazer com que a cidade, com que aquela área ali, paulatinamente vai desaparecendo, e eles vão então se mudando para as várzeas, para a parte baixa, E ali então na Praça 15 vão se estabelecer definitivamente, montando então ali no passo a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, formando e iniciando então a vida do nosso município. E quando nós já estávamos já no século XVIII, 1763, vai ocorrer um fato bastante interessante, ou seja, a capital do colonial, então da colônia, passa para o Rio de Janeiro, saindo, portanto, de Salvador. Então, a cidade do Rio de Janeiro passa a ser a capital da colônia. E o desenvolvimento começa, então, a surgir no cenário carioca, no cenário do nosso município. Muitas lagoas formavam esta paisagem inicialmente e que foram, então, sendo aterradas paulatinamente para que, então, nós ali pudéssemos colocar o povoamento deste município que ia crescendo. E isto vai ocorrer até o ano de 1808, quando Dom João VI vem para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro, e fugido então da invasão de Napoleão Bonaparte, e aqui então estabelecido. A cidade do Rio de Janeiro vai ser a capital do governo português. Então já tem uma conotação totalmente diferente. E muitos fatos, muitas construções são feitas, são realizadas no governo de Dom João VI aqui na cidade do Rio de Janeiro. E isto vai até o 1822, quando então Dom Pedro I toma posse da região, de todo o Brasil, né? E vai então em 1822, 7 de setembro, fazer então a independência do nosso país. E a cidade do Rio de Janeiro vai se transformar, portanto, na capital do Brasil imperial. E até 1831, quando Dom Pedro I é obrigado a sair do Brasil, que o povo já estava desgostoso com a sua permanência, com vários problemas que aqui foram verificados através do seu governo, ele então, em 1831, abdica em favor do seu filho. E em 1834, quando nós estávamos com a regência Trinas, no caso aí a permanente, vai então acontecer um ato adicional. E neste ato adicional, em 1834, a cidade do Rio de Janeiro vai receber o título de município neutro. E a província do Rio de Janeiro, então, passa para Niterói, a sua capital. Então, aqui, com este título de município neutro, vamos ter o período de Dom Pedro II, e até 1889, quando haverá, então, a proclamação da República. Vai então sair Dom Pedro II do governo brasileiro e, em consequência deste fato, as províncias vão se transformar em estados e o município neutro, portanto, dentro da cidade do Rio de Janeiro, vai se transformar em Distrito Federal. Portanto, a capital do Brasil, Rio de Janeiro, com a República. E os estados, então, e Niterói continua, então, como capital do estado do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro como Distrito Federal capital do Brasil. Isto vai até 1960. Em 1960, então, Juscelino Kubitschek vai fazer a mudança da capital para Brasília. Então, a cidade do Rio de Janeiro deixa de ser a capital do Brasil e vai, então, passar para Brasília. E neste meio tempo, a cidade do Rio de Janeiro vai sofrer uma grande mudança política administrativa. Ou seja, aliás, uma segunda grande mudança política administrativa. Ele vai se transformar em estado. É o estado da Guanabara. Uma cidade-estado era, portanto, era o menor estado do Brasil. E até 1975, este estado fez parte, então, da cidade do Rio de Janeiro. Vai acontecer a fusão, em consequência, portanto, desta fusão, Niterói perde a sua hegemonia de capital e a capital, então, passa para a cidade do Rio de Janeiro com a fusão feita em 1975. Então, esta é uma pequena história com rápidas pinceladas sobre a importância histórica da nossa cidade, do município do Rio de Janeiro. Hoje, o município do Rio de Janeiro tem uma área em torno de 1.356 quilômetros quadrados e uma população que é a segunda do Brasil, em torno de 6 milhões e 300 mil habitantes, o que vai então nos dar uma população relativa, uma densidade demográfica em torno de 4.600 habitantes por quilômetro quadrado. Então esta é a área do nosso município, esta é a população que foi marcada pelo último censo em 2010. E a nossa cidade faz, então, limites com Itaguaí, na sua região, a região é a parte oeste, na parte leste com a Baía de Guanabara, na parte sul com o Oceano Atlântico, e na sua parte norte com vários municípios da Baixada Fluminense, incluindo aí Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Seropédica principalmente. Então esses são os limites. Em termos de localização com relação à sua latitude, à sua longitude, a cidade está inserida dentro da latitude sul de 22 graus e dentro da longitude 43 graus oeste. Então esta é a nossa localização em termos de coordenadas geográficas. É uma cidade de grandes proporções, conforme vocês já sentiram, e temos aqui, inclusive, três grandes e importantes estradas federais, como, por exemplo, a BR-101, a 116 e a 040. Então, a BR-040, a BR-116 e a BR-101. Além disso, nós vamos encontrar a nossa grande avenida do Brasil, em torno mais ou menos de 80 quilômetros, uma avenida com várias pistas, uma avenida muito grande, que é conferida a este município, que em certos momentos ela fica completamente estrangulada. Além dessa da Avenida no Brasil, nós vamos encontrar a linha vermelha e a linha amarela, que vão fazer a conexão do centro, quase que do centro do Rio de Janeiro, com muitos bairros, inclusive o bairro da região oeste da nossa cidade, e no caso a linha vermelha, com a região que vai se ligar à Ilha do Governador. Todos nós sabemos, conforme agora eu lhe citei, esta é uma cidade que é conhecida internacionalmente. Ela apresenta o maior receptivo turístico do nosso país. Quer dizer, é o centro financeiro da nossa nação. E então, portanto, nós vamos ter dois grandes eventos dentro desta cidade. O primeiro será a Copa do Mundo em 2014. E o segundo, a grande Olimpíada Mundial, que vai ser então a Olimpíada de 2016, quando aqui nós deveremos receber nada mais, nada menos do que 190 países que aqui virão para que possam então participar deste magnânimo evento, deste grande evento, que vai ser então visto por bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então será um evento muito sugestivo, muito importante para esta cidade, que já é conhecida internacionalmente, e ela então será ainda mais conhecida ainda com estes dois grandes eventos. E em seguida, na outra parte, nós vamos comentar os aspectos físicos, e depois os aspectos econômicos e humanos, e depois então os pontos turísticos importantes que nós temos inseridos dentro dessa cidade maravilhosa, dessa cidade do Rio de Janeiro. Qualquer contato que vocês possam desejar fazer para fazer comigo, o meu e-mail é joaquim.cardoso17@terra.com.br. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado por este sugestivo momento. Thank you.